Explosão 5. Juliette, explosão 5, obrigado, né? 24. Azul 4065, Centro Sul Formateleda, chega agora o mesmo na frequência 1251 e alterna 1-33-25. 251-3325, obrigado, Azul 4065. Solo, podia confirmar o gate pro 63 no lugar? 5! Ah, sim, obrigado. Ou no 807, é o número 2 para aproximação, reduza para 2109. 2109, reduzindo 1, 807. Azul 4462, apresenta o Voiduna, é o número 1, desça para 2000, ajuste permanece 1018, informe no localizador. Dona na proa 2010-2018, camarada, 4462. Azul 4462, informe a sindicada. 200, nosso 4462. 35491. Qual é o 35491? Identifique, chegada a man, desça para o nível 060. 060, chegada a man, 5491. Pro de Pelona, 807. 7, 807. Controlei, Papa Romeo, Romeo, Bravo Oscar. Papa Romeo, Bravo Oscar, contato radar, suba para o 200, sai da arma. Papa 200, sai da arma, Romeo, Bravo Oscar. Azul 4462, tem condição de incrementar a razão descida? Está incrementando 4462. Ok, vamos entrar pelo portão de 2 horas. 14 milhas com rumo oeste, cruzando 4010, subida para o 200, Charlie 25 Bravo. Gente, 4462, tem o mesmo no pequeno. Para 3.000 pés, ajuste permanente. 1.018, 3.000, 807. Tripe 5491, da presente, autorizado por Odiduna, desça para 3.000 pés, ajuste 1.018. Duna para 3.000, estado 1.018, Tripe 5491. Desça para 2.000, está autorizado a final do procedimento, informe no localizador. Descendo para 2.000, autorizado, X-Raid 1.0, reportado no localizador 1.807. Kilo Papazito, ainda não tem plano no sistema, tá ok? Eu vou verificar aqui, já te chamo. Zulu Oscar Alfa. Já o plano. 2015, quilo Papazito, tá ok. Vou verificar aqui se eu fiz o plano em Vitória da Conquista, foi isso? E se efetuou o plano o Zulu Oscar Alfa? E qual foi o destino, senhor? Salvador, Brumado, tá ok. Eu vou verificar o que aconteceu com o senhor, porque ainda não tem um plano no sistema. Vou ligar na IS aqui e vou ver o que a gente faz, tá bom? Alfa, o ajuste 1018. Gol no 807, reduza para aproximação, temos o tráfego pré-190 à sua frente, 4. Sete, reduzindo aqui 1807. 4462, completa a aproximação, chame torre 1862. 1864462. Salvador, boa tarde, 1396 da Gol, com informação que vem. Boa tarde, Gol, 1396, identifique, vou ir na proa de Mari, desça para o nível 050. Ficou Mari 050, Gol, 1396. Olimpo 01, autorizado o táxi até a hotel, chame no hotel. Serna 1288. Opa, Papa Romeo, Charlie Mike India. Charlie Mike India, minuto cópia. Papa Romeo, Zulu Oscar Alfa, Sani, código 02. 222. Voo no 807, completa a aproximação, chame a torre 1862 e eu tenho um bom posto. Torre 1862, 807, muito obrigado. Para cruzamento da pista, visual com a aeronave na curta final de hotel. Ciente, Olimpo, se mantém então um ponto de espera, tá ok? Mantenha, aliás, a hotel. Tem a posição no hotel, Olimpo 01. Voo 649, pronto, cópia. Pronto, cópia, voo 649. Autorizado ele aos níveis de voo 240, via Golf 677, subida da EL, Leda após Leda Ilhéus, primeira curva direita após a decolagem, 5525 é o código, 1208 é o controle. Autorizado ele aos 240, via Golf 677, da EL, Leda após Leda Ilhéus, curva direita após a decolagem, 525, transponder, controle 2018, voo 1649. Correto, chama para puxar o acionamento. Da maneira, vou nomear bastante. Victor Mike Quebec, tá pronto para a cópia? É, aí tem que tomar muita água, viu? Muita água mesmo. Tá autorizado Carlos Lorenzo do meu teste, sai no corredor axé, curva direita, pista 197. O código transponder 0161 e o controle 120, décima 8, decolando da cabeceira 17 no pátio 4 e vai me confirmar o PLB daqui a pouquinho. Muito boa tarde, Air Portugal 021 with Quebec Airbus 330. Passing level 210, descending level 150. Air Portugal 021, qual que é a descrição de bom arrival, descend to flight level 060? Clear bom arrival, descend flight level 060, Air Portugal 021. Mas aqui infelizmente eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer eu já fiz, que foi tentar entrar em contato com eles, tá ok? E tô esperando uma resposta. Azul 4462, Gisela Fox, vai. 4462, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03. Salvador, boa tarde, passar Romeu, Romeu 12, tá sempre da cidade. Romeu, Golfo, boa tarde, acione identificação autorizada, chegada bom, desça ao nível de voo, corretor, chegada Amante, desça ao nível de voo 100. Se for chegada Amante, desce por uma centena, o Romeu no Golfo. Isso é 135 mesmo? Inicial 135 e após vai ser 230. Olimpo 01, no chão agora a torre 186. Agora passou a 18601. O Charlie Mike India, afirmativo. É, aguarde um minutinho pra cópia. Charlie Mike India, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Sierra Juliette Delta Sierra 135, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. Sai no corredor axé inicialmente, curva direita após a decolagem. 5420 é o código, 120 decimal 8 é o controle. 7, decola da 17, autorizado, passa a porta de Sierra Juliette Delta Sierra 135, corredor axé, primeira curva à direita, 5420 no transponder e o controle 120, decimal 8, Papa Romeu Charlie Mike Kid. Papa Romeu Charlie Mike Kid, o cotejamento correto me confirma apenas o PLB. PLB vai ser 05. 05 no PLB, acionamento táxi de decolagem agora com a torre 18-6. Prato, a chamada é 18-6. Fala, TP 5627. Paciente da Quebec, a possível coordenação do ONU 50 Aracaju e confirmando a palavra de saída. Subida a PUC Aracaju, aguardando a recoordenação do 150 para Aracaju. PUC Aracaju, valeu um coração, grato. Subida do 190. Tiago 7, não me escuta? Afirma, livrou. Autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 7, 807. Delta Lima Mike, acione o código transponder 5476. Ali o Rafael Negócio, é, para de enviar algumas informações, a dúvida pode ir para o toque. Autorizado para o toque, descendo a restrição da centena, o Romeu Romeu Golf. Ativo, plano toque, restrita a centena ainda, o Romeu Romeu Golf. Lua, Calfa, controle. Lua, Calfa, na escuta, controle. Recebo nível 090, confirme o nível final. Nível final 085, né? Já corrigindo aqui a altitude. Salvador Aracaju, 250, VLOF 677, na PUC Aracaju, na esquerda, o transponder 5561 e o controle 1208, 35627. 5627, correto, chama para pushback sanamento. Para pushback sanamento. O TRIP 5491 já estabilizou, está visual com a cabeceira. TRIP 5491 completa final, torre 198612. 186, grato, boa tarde. 1396 está livre S. Livre S, 396 está livre, assinado o procedimento. Está livre, 396. Romeu Golf, autorizado, assinado o procedimento, desce para 2000, ajuste 10 no 8. Autorizado, assinado a 10, desce para 2000, Romeu Romeu Golf. Confirma aqui? 10 no 8. 18 do Romeu Golf. Doutor Salvador, está passando o Vitor Mike Quebec. Prossiga, Mike Quebec. Decolou o Salvador na sua escuta, passou através aqui de Itapuã, acionou agora o altímetro, Vitor Mike Beck. Gente, na escuta no, na linha de troll, Mike Beck, fome no farol da barra. Volta na farol da barra, Quebec. Romeu Zulu Oscar Alfa, informa um tráfego à sua frente, cruzando uma centena descida para 2210, rumo ao sudeste, a 8 milhas à sua frente. Visual com tráfego, controle. Tando. O Delta Lima Mike, o senhor vai seguir como número 4 para a aproximação, ela nave à sua frente em posição de 10 horas, 14 milhas, é um Airbus 330, da Portugal. Portugal 021, descend to 4000 feet, connect 1018. Connect 1018, descend to 4000 feet, Portugal 021. Reduz a velocidade para 2109. 210, Polo Salvador, o gol 649, para o TAC. 1.00 a bordo, 2 horas, mais melhor. Taxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera sobre 286. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 286, gol 1.649, uma boa tarde. 0.9, 1.9. Qual que é o ideal, o radial ideal para Brumado, por favor, ou para Ponte Tudo? Ô Salvador, boa tarde, tá 3155, informação Quebec para Guarulhos. 3155, pronto para cópias? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível de voo é o 340 via Pesulo 44, subida da Euleda Eudes. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. O código transponder é o 5552. E o controle 120, decimal 8. Autorizado nível 340 Guarulhos, upper Zulu 44, da Euleda Eudes, curva direita após, decolada 105552, transponder 1208, controle 3315. Correto, então, pushback acionamento. Não, não, 3. Paulo, 35491. 35491, táxi autorizado, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. Mantenha 4 mil pés contra a visualização, aguarde 9 instruções de papo. Gol no 396, completa final, chame a torre 1-1-8-6-12. 8-6-12, obrigado. De papo Oscar, acione código 0221, suba para o nível 080, quando possível, estimada de ingresso no terminal de Ilhéus e pouso em Porto Seguro. Vitor, tá me escutando? Afirmo. Salvador, Papa 1, Juliette, de Chachale, boa tarde. E Papa 1, Juliette, de Chachale, mantenha nível 115, ajuste em Salvador 1018, chame no ponto ideal de descida. Agora, estou no ponto ideal, senhor. 095 a descida, ingresso nos corredores. 095, vai ingressar nos corredores direto de Tatiana. De Papa Oscar, só confirmando o tipo de equipamento e pessoas a bordo. Controle Salvador da Bahia, Abjet 5729, muito boa tarde. Descida autorizada 150, cliente da Quebec. Boa tarde, Web 5729, identifique chegada a Bonf e desça para o nível 060. Descendo 060 na chegada a ponte, tem interesse em cortar, pode tirar direto bom ou direto pelo? Autorizado bom. Direto bom, obrigado senhor. Controle, por favor, Romeu Delta Lima Mike. Prossiga, Delta Lima Mike. Todo bom, botando bem a mil para descida. Delta Lima Mike, desça para 2 mil pés, o ajuste permanece no 018. Desculpa no 018, Delta Lima Mike. Oxané 6141, está autorizado a descida para 4 mil pés, 1018 no ajuste. 4 mil, 1018, 6141. Passou através da Barra, Victor Mike Quebec. Victor Houston, Mike Quebec, no tráfego para a informada, presente frequência livre, chama para regresso. Câmara é o 10, Houston, Mike Quebec. Autorizado para o destino, o número 10 no corredor Axé, até o farol da Barra, após 105, correto disponível. Decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5577, cotejo. Romeu Golf, completa final do procedimento, se possível mantenha indicado até o externo, e chame a torre 1862 até o meu posto. Aqui, chama 1862, é o Romeu. Correto, informa o parque de pessoas a bordo. Juliette, Vitor Charles. Autorizado, Paripe, Juliette, Vitor Charles. Desce e mantém o 095 devido ao tráfego à sua frente e rumo oposto, mantendo 085. Posição de 11 horas e 25 milhas. É um Romeu Vitor 10. Gente, Juliette, Vitor Charles, até o 095. Desce na torre, Paripe. Direita, proa 230, seu limite oposto do localizador. Direita 230, 6144. 27, autorizado, chama para o Romeu Delta Lima Mais, está sob decoração para aumentar o espaçamento da nave para frente. Mantenha presente pro seu limite ao custo do localizador, desça para 2.000 pés. Desça para 2.000 pés, mantendo a pro, limite ao loco da nave. Papai Romeu, Juliette e Vitor Charles, está livre a descida agora para 1.500 pés. Boa Júcia, 1.0, 1.8. E aqui é 1.0.8, Juliette e Vitor Charles. Sequência 1.0, Quebec. Esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5570, coteja. Portugal 021, establish on localizer, runway 10. Portugal 021, complete final, contact tower 118.6. 118.6, boa tarde, obrigado, Portugal 021. Boa tarde. Controle 120, decimal 8. Informa pessoas a bordo. A gente vai informar então antes do táxi com a torre, o altímetro 1.08, para acionamento torre 1.08, decimal 6, bom voo. Controle Salvador, uma boa tarde, passarei 2231. Boa tarde, passarei do 2231, identifique chegada a MAN, desça para 100. Uma centena na manta, na praia de Amão, 2.3 anos. M1-41, vai seguir tráfego da sua frente, um Fenon, que está com a posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, com grau de 209, cruzando 3 milhas, está para 2.000 pés. Altimetro 1.08, táxi em frente, chama para ingresso, parte principal. Autorizado, chama ingresso, parte principal.